Mm. 3 Salvador, bom dia, Tan 3520, próximo ponto, espera próximo. Tan 3520, autorizado, alinhado e decolar, pista no 0, vento 1, 40 graus, 089. Autorizado, alinhado e decolar no 0, Tan 3520. Tan 3520, decolado 39, chame agora o controle 119, décima 8. 198, 3520, boa noite. Controle é o Tan 3520, boa noite. Tan 3520, contato ordenado de colagem, suba via saída da PUCA para nível 370. Da PUCA 370, 3520. Bom dia, passageiro 3228, confere pronto. 3228, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 099. Autorizado, alinhar e decolar, da cabeceira 10, passageiro 3228. 3228, decolador 42, chame agora o controle 1, Ulu 9, decimal 8. 198, passeio 2228. Escolhe boa noite, passarei 2228, decolagem. Boa noite, passarei 2228, contato rodando a decolagem, sobe via CDA, com 1 no nível de voo 180. Sobe via Apple 180, passarei 2228. Centro 3520, chama o centro VC de frequência 126.85, secundário 12545, bom voo. 2685-2545, 3520. Boa. Controle Salvador, passageiro 2222, paciente da Charlie. Boa noite, passageiro 2222, oceano de indicação. Desça até o nível de voo 080. A chegada é Amã, na proa de Amã intercepta a chegada. Gente, a chegada é Amã, Amã intercepta chegado 2222, confirmando pista no 7. Positivo, aguardando vetores para a final da 17, o passageiro 2222. Excelente, grato. 2222. Controle, passageiro 2228. Possível 2228. Possibilidade de voar direto ao destino? Aguarde coordenação junto ao centro. Grato, 2228. Laredo 2228, autorizado direto Vitória da Conquista. Autorizado direto Vitória da Conquista, grato, parceiro 2228. Passareiro 2222. A Jess, mas você escuta? Solicita a preparação para final visual 217 ou irá efetuar ILF X-ray para circular? Pode ser o vetor, senhor. Fica mais fácil para a gente. Tudo bem, desceu ao nível de voo 080, vetor radar para final visual da pista 17, passareiro 2222. Rua esquerda na proa 110. Seu limite será a radial 350 do VR Salvador. Vetor 110, limitado pela 350 do VR Salvador, 2222. Controle Salvador, uma boa azul 6908, passando para Mog, cruza o 200. Boa azul 6908, oceano de edificação, desça via chegada para o MED 1 no nível de voo 050. Desce via BOMED 1 ao 050, se possível mais próximo, solicita a decoração para sinal visual da 17. Positivo, o 6908. Passaredo 2222, autorizar a descida para 3.000 pés, o ajuste no momento no 096. 3.000, no Passaredo 2228, chama agora o centro Recife, frequência 126.0, secundário 128.8, bom voo. 1260, 1288, grato, tenha um bom dia. Passaredo 2222, autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, 2222. Passaredo 2222, completa direita, proa 145. Proa 145, 2222. volta com a pista vista, 2222. 10 passageiros 2222, completa a final visual da pista no 7, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado, 1895. Torre Salvador, passageiro 2222. Passageiro 2222, prossiga. Ingressão na final da 1 no 7, visual baixado, checado. 2222, avistado, autorizado pouso, pista no 7, vento 150 graus, 079. Autorizado pouso no 7, 2222. Azul 6908, vetor, a aproximação visual da pista 17, direita para o 040. O limite será a radial 330 do VR de Salvador. Ok, ciente para o 040, limitado pela 330 de Salvador, 6908. Mantenho 050, pode continuar a descida. Pode continuar a descida para 3 mil pés, azul 6908, com ajuste no momento no 096. 096, desce 3 mil pés, azul 6908. Direito 2222, no salão 08, libere a esquerda via Taxway Lima, contorne o pátio 1 até o pátio 3, a prevista é a 2 Romeu. Então, levará na Lima, prosseguiu no pátio 1 e ingresso pátio 3. Qual o previsto, posição? 2 Romeu. 2 Romeu, só confirmando então, a gente vai pelo pátio 1, ingresso direto no pátio 3 ou vai ter que ir pelo pátio 3 pela Juliette, Alfa e Kilo? Pelo pátio 1 não vai ingressar direto no pátio 3. Ah, tá ok então. Pátio 1 direto no 3 para 2 Romeu. Muito obrigado, boa noite. Azul 0908, completa a curva direita, proa 090. Direita 090, azul 6908. A de descer ou matei 3000? Autorizado, descida para 2000, o 6908. Peço 2000, peço 6908. Só para confirmar, quantas milhas uma jogadinha daqui da Cabeceira, o controle? Ah, 7 milhas. Tá bom, obrigado. Plano 908, direita, proa 130. Direita 130, azul 908. Azul 6908, completa a curva direita na proa 170. Direita 170, agora está visual com a pista 6908. Azul 6908, copiado visual com a pista, completa aproximação visual, chama a torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895 a torre, obrigado. Salvador, uma boa azul 6908. 6908, avistado, QNH 10, 16, autorizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, 05 nós. Pouso autorizado para o azul 6908. Melave 08, no solo azul 8, libera esquerda via taxiway Lima, contorne o pátio 1, ingresse no pátio 3, a prevista é a 4 Lima. A gente libera na esquerda aqui na Lima, contorna o pátio 1, aí vai pro pátio 3, prevista posição 4 Lima, azul é a 908.